Novo Tango, disponível de voo 060. Paulo Salvador, trip 5490. 5490, Salvador. O nível 180 para Petrolina. 24 minutos, 5490. Informe Romeu, tem conhecimento da rotatória? Afirmativo. Oscar, informe Romeu, regra de voo modificada 1729, vai na proa da rotatória, desça para 1.500 pés, ajusta no 014. Proa da rotatória, 1.500 pés, no 014, ajusta. Zona do Libra, direita, chame só aluno 21 no decimal 9. 21, nada, ficou isso com ele. Eu sou o Papa Romeu Lima, boa tarde. Sobrevoo de Valença, sente, um minuto para cópia, o triplo, Papa Romeu Lima. Toma ali, 5857 de vocês. 5857, boa, siga o P3 que cruzou a pista no zero, seguindo o tráfego até o pátio 1, suportão será o de número 5, web 5857. Até o pátio 1 para o 0, 5857. Olympus 89, ingresse na Juliette, contorne via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em 1-1-895, Olympus 89. Olympus 89, estará na Juliette, contornará pela Índia e chamará a torre 1-1-895. Ok, possente, antes de acertar, então vai manter-se aí no setor próximo RMA, no raio aí de no máximo 5 milhas, é isso? Ciente, decolagem por conta de risco, vento 1 no 0 graus, 129, ajuste no 014, reporte fora do solo. Triplo Papa Romeu Lima, cópia. Pronto. Para voo local, com sobrevoo de Valença, decola no 7 com curva à esquerda. Saindo a 500 pés, via litoral, frequência do controle 1208, a torre 11895. O transporte 0140, triplo Papa Romeu Lima. Exatamente, é curva direita após a no 7, curva direita para o triplo Papa Romeu Lima. Da enfermidade. Impossível determinar agora, mas é o restante das informações, mas é uma mulher com pontada de dor na face inteira. Entra 3192. Pode para táxi de decolagem. P192 para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 050, reporte estabilizado. 050 para o localizador, já 3192. O 1333 chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. Chamando Recife 1251, alterna 13325 ou 1333. Olympus 89, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1-10 graus, 1-09, ajuste no 014. Afirmo. Sequência do controle 1208, a torre 11895. Seu código transponde a 5540, trip 5490. 200, autorizado, decola 10, esquerda, Momo. após direto Petrolina, 1208 controle, 11895 a torre. 5540 Fiona, 490. Correto, informe o ponto, puxa o acionamento 5490. Está pronto, seu. Autorizado, reporte. Voltará. 1648, a sua identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050. Os 34. Código transponder 0142, ciente que irá manter um raio de 5 milhas aí com a RMAR para treinamento toque arremetida, mantendo a escuta permanente da torre. Escuta permanente da torre, não mais do que 5 milhas passadas da RMAR, ou seja. Solo foi aos 35, reporte pista livre. Quanto pista livre, quanto espaço? Confirmando é pátio 5, não é isso? Ah, nada no espaço. Ok, certo. Valeu, Papa Romeu Lima, tá pronto para o táxi, decolagem. E Papa Romeu Lima, autorizado, prosseguiu o táxi até intercessão, aguardando para a decolagem. Até intercessão, Papa Romeu Lima. É 142. Vem 142, prossiga. Aqui na ponte 8, pronto, puxa o acionamento. Livre, reporte pronto para o táxi 6142. Reportará pronto para o táxi 6142. Solo, janeiro 6315, janeiro de moto 3, puxa o acionamento. Gente, o número 2 no setor, o tráfego da companhia está retaguarda, já autorizado para o push, após o mesmo será liberado, 6315, mantém a posição. Aqui, aguardando, sim. Bono 333, chame na frequência 1288. Isso, 1288, grato, 1333. Controle Salvador, Olympus 89. Controle Salvador, Olympus 89. Olympus 89, livre a sessão, nível de voo 095, intercepta radial 126. Olympus 89, livre ascensão para o 095, interceptando a radial 126. Papa Romeu Lima, autorizado a decolagem da presente, um pula do corredor axé, vento 1 no 0 graus, 1-2 nosso. Alfa Tango Tango, para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 1-2-0, reporte estabilizado. Esquerda 1-2-0, reporte no relógio, Alfa Tango Tango. Dia, pátio 3, 1, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, tribo 5490. Ationo, Índia Alfa, Fox Espera, torre C490, obrigado. A cidade, ou mantém a mesma, está interceptando? Mantém a mesma, eu vou interceptar. Sim, se mantém a velocidade, Alfa, Tango, Tango. 5 na remota, coordene com a sua equipe de solo, assim que a aeronave da companhia liberar a retaguarda, você pode executar seu push em forma ataque. Ok, cuidando a equipe de solo, vai 5 da iniciamento, 13, 9. Mais um pouco. Sim, Alfa Tango Tango. Ok, fora do solo, aos 38, contato com o controle, 120, decimal 8. 728. Corre, a questão do Papa Romeu Lima, se autorizado, seria um sobrevoo sobre a faculdade FTC. 2 graus. Tô com o controle aqui, chama o controle, 120, decimal 8, coordena com o mesmo para o sobrevoo. Graças, 728, Papa Romeu Lima. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu triplo Papa Romeu Lima, decolou do 97, transfere. Gol no 648, reduz a velocidade para 250 mais. Form temos a helicóptero na sua aproximação à direita, sem interferir com este aproximação da 1-0, ao Robson 44. Portão, o T3192, ciência do tráfego, autorizado o pouso, pista 1-0. Poxa, só confirmando com relação à situação aí que a gente já está ciente, a gente já informou em freio, ok? Ciente, grato. É, o bateu. É, 1895, ok? 1895. É, 95, obrigado. Copiou, Papá Romeu Lima? Papá Romeu Lima, copiado. Confirme quanto tempo sobrevoou? Ah, uns 5 minutos, senhora, mas pode sair antes se precisar livrar a região. Gente, Papá Romeu Lima. Está autorizado, senhora? Autorizado, Papá Romeu Lima. Grato, Romeu Lima. Já pronto para decolagem, Guardião 06? Ok, fique atento a tráfego na curva final, pistão 0, Airbus Atam, posta autorizada a sua decolagem, um pro lado do cabo, vento 1 no 0 graus, 1 2 graus, ajuste no 0 no 4, guardião 0 metro. Torre Salvador, 35490, na porta de espera, pronto. 5490, a linha mantém pista no zero. A linha mantém 5490. Solo, Guardião 06. Guardião 06, só confirmando, comandante, tempo de voo e número de pessoal do bote foi copiado, 02, o tempo de voo. Tempo de voo 5 minutos, dourado. Ok, gente. Eu lhe pedi que nós acender para 135. Olímpio 89, autorizado, nível 135. 189, atendendo para 135. Colagem 5490. Vamos solo, 392. Seu solo, no Fios 4121, decimal 9 para prosseguir um táxi. Boa tarde, obrigado. Boa. Boa tarde, tá 3192. 3192, boa. Táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão de número 4. Número 4 para o 3192. Sim, está 3192. 3194, informação papá. Salvador, Oceano 6326, transfere, descendo para o 150. Oceano 6326, unificação, autorizada chegada à mar e disponível de voo 060. Identificou, descendo para 060, né? 326. Alfa Tango Tango, desce para 2000 pés, autorizada final ILS. X-Way, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, Tango. Salvador, Tango 3154, informação papá, boa. Tango 3154, aciona identificação, autorizada chegada à mar e disponível de voo 070. Contato radar, saída Momo, subir mantém nível de voo 200. 200 na Momo, 5490. Papá Romeu Lima, abandone o setor, foi para litoral. Abandonando, voltando para o litoral, senhora, o Papá Romeu Lima. Quilo, Papá Vito, prossiga. Sanchez Wireless no corredor, reporta entrada de tarifa. Não pro CAB, o Guardião 06. Guardião 06, ciente, presença livre. Toma galhão, para o branco. É 15 a bordo, não é isso? Correto, táxi, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, torre 1895, Ocean Air 63, ano 5. Pátio, não, ponto de espera, 1895, prazo. Lançamento, mantenha presente, proa, reduza a velocidade para 190 nós, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Presente, proa, 190 nós. Desça 3000 pés, ajuste no 392. 392, encostado aqui na posição 4. Nós estamos de apoio na chegada, não tem nenhum controle. Ok, nós informamos isso ao infraero bem antes do senhor chegar aqui. Essas informações foram passadas, inclusive até os sintomas do paciente, e eles confirmaram o fato. Eu vou reiterar essa informação para eles. Mas eles sabiam que era no 4, que a gente tinha coordenado tudo isso com ele, que nós já tínhamos a sua ficha, posicionamento de parada, tudo. Não tem como não saber. Olímpicos 89, chame em defesa aérea nos canais previstos. Camarada, defesa aérea nos canais previstos, os 89. Fono 20 decimal, 8, 6, 1, 4, 3. Dois, o solo? 1, 4, 2. Oceano é 6142, contato radar, saída Puka, submanter nível de voo 350. Subindo para 340, 6142. Aqui o Tango Tango. Alfa Tango Tango, chame torre 11895. 1895. 18, 9, 10, boa tarde, Oceano 6315, ponto espera pronto. Oceano 6315, boa. Quantos anos aliados decolar sem parar, confia. Ok, autorizado, ingresso decolar sem parada, vento 130 graus, 12 nós, Oceanero 6315. Alinha decola. Oi, Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, uma boa tarde, intenção de pouso é 17 ou 10, confia. 10. Ok, gente, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso. Aeronave Airbus ingressando para decolar sem parada, vento 120 graus, 129, ajuste 10 no 4, Alfa Tango Tango. Voa no 648, um minuto. Tá bom, mais um minuto. Voa no 648. Oceano 6326, reduza a velocidade para 1909. Reduzindo 1909, 6326. No 648, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 130, repor estabilizado, desça para 2000 pés, ajusta no 014. Direita 75, interceptabilizado, 6326, separação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite magnética 080 de Simbra. Desça para 3000 pés, ajusta no 014. 1014, proa 090. Tango, pista livre autorizada, pouso no 30 graus, 12 nós. Obrigado, pouso, Tango. Chinês 63, 15, decola 49, controle 120, 18. 08, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oceanair 63, 15. Oceanair 63, 15, contato radar, saída da El, subir mantendo nível de voo 360. 360 na VEL. Oceana 6326 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 060. Direita 060, 63. Papá Romeu Lima, me escuta? Papá Romeu Lima, frequência livre para coordenação. Dado livre, vai reportar para o obrigado, Romeu Lima. Estabilizado, Gol 648. Gol no 648, chame torre 1895. 2895, Gol 648. Gol no 648, estabilizado, baixado, travado. Gol no 648, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento 120 graus, 120 graus, ajustou 014. Guardando, gol no 648. Luiz, vou local, qual é o setor que pretende, qual é o corredor? Ele quer a cruz, o tempo de voo. Uma hora, sente. Então, com decolagem da 17 com curva direita, no meu pé, no corredor axé. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 0116. Uma hora de tempo de voo, DGL em Veracruz, bravo, que Luiz que. 070 aqui, está 350. Tá 3154, Deus separa 3 mil pés, ajusta no 014. 3014, 3154. Bravo, Kiluíski, para acionamento, táxi de decolagem, no 44, chame direto a torre em 11895, bravo, Kiluíski. Tempo de voo de 2 horas, é isso? Autonomia de 2 horas e o tempo de voo de 1 hora, confirma. Guardião 05, fique atento à passagem de um tráfego que está na curta final da pista no 01737. Pegou a porta autorizada a sua decolagem com o Pronorte, vento 130 graus, 109, ajuste no 04. Guardião 05. 4462, essa é a identificação, autorizada a chegada a Mari, desço nível de voo 050. Voo na Mari, desce para o nível 050, azul 4462. 0, gol 642. Tráfico Luiz, autorizado o acionamento, reporte quanto para o táxi. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Observar a identificação, prossiga na chegada da mar e desça para 3 mil pés, desconsiderando a altitude de TAP e o altímetro no 0 no 4. 1 no 0 no 4, ajustado, desce para 3 mil, desconsidera a altitude de TAP. Seria possível coordenar para hoje, sim, professor? Negativo, o número 3 ainda mantém o perfil da Star, o azul 4462. Ah, ok. Então, número 3 é chegada, mantém o perfil, apenas considera aí 4, 7 para 3.000 e 1.014, Jesus. Afirmo. Direto que vai quilo, livre ascensão 1.0.0, reporte nivelado. É, contato estabelecido passando 2.800 pés. Gente do tráfego do Rio Serra Serra e aguardando as férias para o controle. Guardião 05. Rio Serra Serra está na escuta da torre? Pistão 735 livre. 255-2085-2142. 43154, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LSX-Ray, reporte localizador. 2.000 vai reportar estabilizado, 43154. O Chanel 63-2000 estabilizado. Afirmativo. Completo procedimento, chamando torre 198, decimal 95. 3295, chamará, obrigado, até logo. Falta o filho Papavito, visual com 197. Gente, o Quilo Vitor, temos helicóptero da Polícia Militar, 500 pés, com proa norte aí, está meio que convergindo com a sua aeronave. Mantenha-me escuta, prossiga com o proa da rotatória, o Quilo Vitor. Isso. 1129, ajuste 10 no 4. 1014, arco do pouso, 32.000. Bravo, que Luiz, que é autorizado. Taxi, reporte para ingresso, pistola 7. 5, atento para tráfego de sentido oposto, mantendo 1.500 pés. Charlie 310 para a final da 17. 6 do tráfego visual, 1 hora, 1.500 pés. Terá 500 pés na sexta permanente, guardião 05. Bruno Vitor, visual com helicóptero, à sua esquerda, 500 pés. Esquerda, 500 pés. Pistola. Gente, corrigindo, sua direita, 500 pés, comandante. Estou vendo agora. Eu fui quase sobre a água aqui, sobre a pedreira. Após a passagem do mesmo, prossiga para a descida com as frentes visuais e pouso no 17. Quilo por favor. Chama a torre? Ele não, aguarde a transferência de comunicação. Chama aqui, eu vejo. Tá já com, enquadrando aqui o 17 para a possibilidade. Vai passar para 1.000 pés? Estou com de tráfego de Campinas, 360, frente da Papá. 95. Graças a Deus. O senhor está pronto com a tela? Aqui. Campinas 360, decolando no zero com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois vou direto à posição Bridge, onde intercepta a Zulu 1.6. Nesta rota até Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, segue conforme o plano de voo. A frequência do controle em 1208, a torre em 11895, seu código transponder 5002, azul 4065. Autorizado Campinas 360, decolada 1.0. Dael Leda Bridge, após a presunção no meio, até Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, controle 208, torre 295, responde 5002, azul 4065. Informe pronto, puxa o acionamento 4065. 5005. Pouso no 20 graus, 1.02, 1014, após o pouso prosseguir para o compadre. Entrada a DEI. Suficiente. Machado e Tavado, que levou para ver. 60. Senta a conta agora, 120 com 10. Deixa. Chegar 63, 2B, sola 158 ali para direito, 1, 2, 1.